Em Romanos capítulo 10, verso 8, nós lemos: mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Verso 9, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Podemos, sem medo nenhum de adulterar o texto, com a boca se fecunda o que foi declarado por Deus. A salvação não vai acontecer, ela aconteceu lá na cruz do Calvário. Mas, apesar de ter sido uma palavra liberada, como no Éden, eu e você precisamos fecundar esta palavra. Eu estou declarando que aquele meu familiar é salvo em Cristo Jesus. Nenhuma artimanha do inimigo, nenhuma cegueira, nenhuma incredulidade vai impedir que ele conheça pessoalmente a Jesus. Eu estou fecundando esta semente que Deus já liberou pela sua palavra. A sua reação é de: será que é? Ou então a sua reação é: amém, eu creio nisso, Senhor. Ou então você pode dizer assim: eu não creio, eu não sei se é assim. Será que é assim? Então experimente. Eu vou começar a gerar, Senhor. Eu vou começar a fecundar uma palavra que o Senhor lançou. Como Adão arando a terra, em cima de uma palavra que Deus havia liberado. Eu vou arar a terra, eu vou fecundar. Esses dias, o irmão Fernando e Miriam, eles vão viajar terça-feira. Depois de 17 anos, vão ter uns dias de férias. Graças ao Senhor. Nós vamos abençoando para que eles tenham dias maravilhosos ali. Mas eles disseram, há 4 anos que eles têm essa oportunidade. Vamos ver, quem sabe. Vamos ver. E dessa vez, eles não tiveram o mesmo procedimento. Eles tomaram um passo de fé, eles tomaram uma iniciativa, eles começaram a fecundar esta semente. E terça-feira eles vão passar uma temporada na praia lá, descansando, desfrutando. Glória ao Senhor por isso. Quantas coisas, irmãos, quantas coisas nós vamos ver Deus fazendo ao nosso redor, não só em nosso benefício, mas principalmente no cumprimento do seu propósito através de nós, por nós fecundarmos, gerarmos com a nossa palavra. A concepção, a geração da vida, que é uma das coisas mais simples do nosso dia a dia, é exatamente o que acontece com cada um de nós no mundo espiritual. Deus precisa lançar a sua palavra em nós. Assim como o homem lança no corpo da mulher uma semente, Deus lança na igreja uma semente. E essa semente está escrita aqui, olha. É impossível eu fecundar alguma coisa se eu não tiver a palavra de Deus. Eu estou enfrentando esta dificuldade, esta luta. Eu estou enfrentando este problema. Eu tenho a opção de continuar pedindo: ó Senhor, ou eu tenho a opção de: o que é que a Bíblia diz acerca disso? E então ir para diante do Senhor: meu Senhor, a tua palavra diz assim, assim e assim acerca desse assunto, e eu estou declarando que creio na tua palavra, e isso virá, materializará na minha vida, isso virá acontecer, isso virá à luz na minha vida, eu creio, Senhor. Olha o homem arando a terra. Olha você fecundando uma palavra que foi liberada pelo Senhor. Mas é impossível nós recebermos essa palavra se não tivermos tempo lendo a Bíblia. Você nunca vai fecundar nada se não tiver tempo lendo a Bíblia. Porque não se fecunda algo que eu mesmo planto. Se fecunda algo que Ele disse, Ele plantou. Então eu preciso aumentar o meu tempo de leitura bíblica. Ele precisa fecundar esta palavra em nós. Deus vai gerar essa palavra, Deus vai plantar essa palavra em nós, Deus vai regar essa palavra, Deus vai trazer os nutrientes, embora o corpo da mulher acomode aquele ovo, embora o corpo da mulher providencie tudo aquilo que é necessário para o crescimento daquele neném, é Deus quem faz isso. E se você quer gerar um corpo propício para o bebê crescer lá no útero, tenha tempo de comunhão e de intimidade com o Senhor. Separe tempo para você colocar um CD e falar: Senhor, agora eu tenho uma hora, eu tenho a tarde toda, ou eu tenho meia hora, eu tenho 10 minutos, mas eu vou entrar na tua presença aqui, eu quero te adorar, eu quero desfrutar da tua presença, eu quero chorar na tua presença, eu quero te adorar, eu quero dizer ao Senhor o quanto tu és maravilhoso. E com isso você está criando um ambiente propício para aquelas sementes de Deus irem crescendo. Ele precisa que este ovo ou esta semente seja cuidado. A mulher vai ao médico, ela toma uns remédios para mais vitamina no seu corpo, ela tem uns cuidados, ela come uma alimentação diferenciada para mais fortalecimento de todo o seu organismo. Ela precisa se cuidar o tempo todo. Eu e você precisamos cuidar da semente que Deus plantou dentro de nós. Se não ouvirmos, se não lermos, se não buscarmos, não terá semente nunca dentro de nós. Mas se lermos, se buscarmos, se ouvirmos a voz do Senhor, haverá uma semente e ela precisa ser cuidada. Eu preciso ter tempo de proclamação, de oração e de gratidão. Segunda-feira passada, irmãos, eu estava lá na aldeia. E toda segunda eu vou para a aldeia para passar um tempo orando. E caminhando pelo mato, por aquelas estradinhas, e na beira daquele rio lá, eu vou buscando o Senhor, orando, orando, orando, e de repente o Espírito do Senhor me tomou. Eu já não disse isso a você, filho? Sim, Senhor, é verdade, o Senhor já me disse isso. Então, filho, cuide disso. Deixa eu fecundar isso em você, deixa isso crescer em você, mas cuide disso, você tem que ter mais tempo aqui comigo assim. Então o Espírito do Senhor começou a dizer: é isso mesmo, Senhor. E eu andava por aquelas ruas: vai acontecer isso, Senhor, vai ser assim, Senhor, haverá isso, Senhor, o Senhor fará isso, vamos colher esse e esse fruto, Senhor, vai acontecer isso, Senhor, aquelas artimanhas do inimigo vão cair por terra. E em todo o tempo eu estava falando e falando e falando e proclamando e agradecendo ao Senhor e louvando ao Senhor por algumas coisas que Ele tinha me feito lembrar, que Ele disse que ia fazer. E num determinado momento o Espírito Santo falou comigo: filho, você tem que aprender a fecundar o que eu semeei em você. Se você só correr dia após dia atrás do que você precisa, você nunca vai ter tempo para fecundar o que eu plantei em você. Então não reclame que não nasceu. Filho, se você só vive apagando incêndio, corre daqui. Eu preciso daquilo, não tenho mais tempo. Você não vai colher o que eu tenho preparado para você. Mas se você entender que o que eu tenho, tanto pela analogia da semente, como pela analogia do neném lá no corpo da mulher, se você não entender que você tem que cuidar, planta a semente e vai correr atrás do financiamento no banco, vai correr atrás das festas, vai correr atrás dos seus problemas, vai correr atrás de cerca, vai correr atrás de gado e deixa a semente lá. Não rega não para você ver se quando terminar o tempo do plantio, se você vai colher alguma coisa. Não vai colher, filho. Você tem que gastar tempo ali regando aquela semente, cuidando daquela semente, nutrindo aquela semente. Da mesma forma, mulher, não pense você que o neném está ali dentro e você pode sair como louca por aí, correndo, carregando tudo, vivendo, comendo qualquer coisa, se drogando. Não pense, porque esse feto, esse neném, ou vai nascer completamente corrompido, deturpado, doente, ou então você vai perder ele. E é literalmente essa mesma simplicidade que Deus quer ensinar a mim e a você. Assim são as sementes de Deus em nós. Ele já liberou uma palavra acerca de cada assunto da nossa vida. E nós, como doidos, loucos, tolos, vamos correndo desesperados para tentar. E esquecemos de cuidar daquilo que Deus liberou de palavra. E para cuidar, nós temos que ter mais tempo na presença dEle, temos que adorar o Senhor, temos que ter tempo proclamando: ó, Senhor, estou aqui de novo na Tua presença, para ouvir mais da Tua voz, para dizer aquilo que o Senhor me disse há 3 anos atrás, eu continuo crendo, e eu estou regando, eu estou cuidando, eu estou nutrindo. A qualquer momento o Senhor vai fazer, a qualquer momento o Senhor virá, o Senhor tem preparado. E nós precisamos disso, e nós estamos ouvindo muito pouco isso entre nós, irmãos. Quantas vezes eu e você dissemos para nós mesmos: o Senhor vai fazer isso, a qualquer momento o Senhor vai gerar isso, o Senhor vai conceder aquilo. Pode crer, minha irmã, a qualquer momento o Senhor fará isso. Quantas vezes nós estamos declarando isso entre nós? Nós precisamos proclamar isso. Nós precisamos gerar o que Deus está fazendo. O diabo sabe disso. Então o diabo vem e planta um negocinho. O diabo vem e planta uma sementinha danosa de espinho, de joio, de maldição, um negocinho, um sentimento, um pensamento, e a gente... E aquela amargura, assim como no estômago de alguém, cai como fel e gera tumor, gera ansiedade, gera a gastrite, gera uma úlcera, aquele sentimento, gera um ácido em cima das sementes que Deus vem plantando e vai matando as coisas que Deus... Aí, daí a pouco, está morto, está tudo fraco, porque o diabo plantou uma sementinha qualquer, que teve mais cuidado do que as sementes de Deus. O Senhor vem e lança uma semente: você é minha filha, serva minha, abençoada. O diabo vem e lança uma outra sementinha. Ao invés de eu cuidar da semente de Deus, eu cuido da semente do diabo. Você viu? Eu e você precisamos entender, no dia a dia simples da vida, eu preciso prestar atenção para cuidar do que Deus está gerando dentro de mim. Eu preciso ter tempo, Senhor, eu vou para a Tua presença. Eu vou proclamar, eu vou agradecer, eu vou meditar, eu vou buscar. Porque no momento certo virá a luz. O que foi declarado pelo Senhor está sendo gerado em mim por fé. E a qualquer momento virá a luz. O que tem roubado, irmão, o seu tempo a sós com Deus? O que que tem roubado o seu tempo de sair, talvez ali pela pracinha, sentar no banco e falar: ô Senhor, está acontecendo assim, assim, assim na minha vida. Ô Senhor, e de repente o Espírito Santo te lembra: lembra que eu já te disse isso? É mesmo, Senhor. Filho, lembra que eu já te mostrei isso, isso, isso? É mesmo, Senhor. Eu fui, com o passar do tempo, me esquecendo, disse: filho, eu já liberei essa semente dentro de você. E tem alguma artimanha do diabo que está te fazendo não cuidar, não fecundar essa semente, não nutrir essa semente, então ela não vai nascer, filho. Ô Senhor, me dá mais tempo na Tua presença. E Ele dá, irmão. Ele pode te dar o tempo te tirando uma venda, te tirando um emprego, te tirando um encontro com alguém. Estava ouvindo o pastor Silas Malafaia testemunhando esses dias lá na televisão, que ele ficou profundamente frustrado, porque ele tinha feito lá um concurso, lá, não sei, no exército, na marinha, e na última hora ele ia entrar, e na última hora o general lá cortou lá 110 vagas. Olha o outro que vai regando a semente do diabo: agora cadê minha chance? Mas ele disse que foi para diante do Senhor, e hoje ele é um ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Ah, se eu fosse guarda militar até hoje, nenhum problema. Se Deus pôs você como militar, se essa é a vontade do Senhor, vai ser maravilhoso para a sua vida. Mas se essa não é a vontade do Senhor, louvado seja o Senhor que um dia aquilo não prosperou. Quanta gente está tentando nutrir as sementes que não foi Deus que plantou. Eu quero, mas a minha oportunidade... Não, irmão, larga a mão de ficar tentando chocar um ovo que não é seu. E busca de Deus quais são as coisas que Ele colocou para você. Senhor, minha vida está assim, minha vida está daquele jeito. Senhor, os caminhos que eu achei, e eu estou correndo risco de viver frustrado, porque, oh meu Deus, mas Senhor, quais são as tuas palavras para mim? E quando começamos a ter esse tempo, e lá no meio do mato o Senhor falou comigo, meu filho, é isso que eu quero. Todos os dias, Adão e Eva vinham andar no mato como você está andando aqui. Todos os dias, ele vinha no meio das árvores, no meio dos pássaros, no meio do riacho. Todos os dias, Adão e Eva vinham nesse tempo aqui, como você está tendo aqui hoje. Eu quero que você tenha isso o tempo todo, filho. Talvez você não consiga, irmão, sair da sua, do seu condomínio de prédios. Mas arruma um lugar que para você vai ser um jardim de oração. Arruma um lugar que para você vai ser um paraíso da natureza. E diga, Senhor, estou aqui de novo na tua presença. Esses dias estava conversando com um irmão, quem eu tenho uma aliança há muitos anos. Nosso padrinho de casamento. E ele usou uma expressão assim, porque eu tenho vários lugares na cidade que são lugares de oração para mim. Então ele disse que está passando, vai num cliente na região sul. Então ele se lembra, opa. Vou dar uma passada no meu lugar de oração. Porque aqui na região sul ele tem um lugarzinho que ele para o carro, estaciona, ninguém perturba, e ele senta ali e... Ah, Senhor. Eu tenho uns lugares assim, irmão. Eu desafio você a ter uns lugares assim. Mas a minha vida é muito corrida. Ah, não sei o que. Irmão, não é. O diabo está te fazendo acreditar numa mentira. Ah, mas eu não tenho condição, porque... Você tem, irmão, separa um lugar para você andar num jardim com o Senhor em comunhão e agora ouvir, conversar com o Senhor. Senhor, o que mais o Senhor quer falar? Porque toda vez que o Senhor fala, o Senhor libera uma semente. E eu vou cuidar dessa semente, eu vou gerar essa semente, eu vou fecundar essa semente.